acorda maloqueiro, olha ao seu redor. Só lobo em pele de cordeiro, vai restar seu pó. Te deram a carta de alforria como seu melhor, mas embaixo tava escrito em pequenas letras: você é meu e só. Bebem seu cérebro, fumam sua alma, e no final quem paga o imposto disso tudo é você. São reis do clero, não eros, inquisição cadabra. Somem com seu caráter sem você perceber. Estuprar o Brasil, trouxeram sangue e navio. Te ensinaram a odiar, só que cê nem viu. Covil, líder, Colorville, Hitler, Cabral vem fez igual, fudeu a porra toda e finisher. É desde o início mesmice, cheio de ouro e tolice. Abandonar a velhice num corredor de morfina, suor escravo nas minas, sem diretrizes. Seu diamante tem sangue talhado em cicatrizes. Diz que é livre das amarras da indústria do abate, onde quem planta cacau nunca comeu chocolate. Ódio jorrava das leis, entre pedra e chicote. Hoje a chibata justiceira come solta nos postes. Nos dão amarras, na marra, tudo na nossa cara. E ainda faz acreditarmos que elas são pulseiras caras. Para, cresce igual praga, narra, é só farra na história. E rasga um riso no rosto e sarra um saco na escola e vaza. Resta pra nós os trocados de cada dia, que é o mesmo que acordar em estado de catalepsia. E se o espia só, fala baixo, porque o feed de notícias tem ouvido, viu? Soltem suas amarras, mostrem suas caras. O que eles querem é nossa vida em declive. Soltem suas amarras, mostrem suas caras. Erga a cabeça, foi assim que me mantive. Soltem suas amarras, mostrem suas caras. Pelos que foram, mas em nós ainda vive. Não tem mais boi pra esses ganso. Eu só descanso quando o meu povo for livre. Chegaram os donos da razão, já sei, já sei. Pensam ter voz pro mundo, mas só sobra o delay. No Face é vagabundo, picadilha de lei. Querem ser nitroglicerina, mas falharam com o Mr. DJ. Ah não, pelo amor, tá tipo os alquimistas batendo nos professor. Cacetete na educação, qual reação? Fecha escola e abre mais prisão. Só confusão, sem ter gênio, nem oxigênio. Só pedra e óxido onde eu venho. Respiração é gás lacrimogênio. Paralisia, agonia, falta de senso. Sua alma grita, mas seu eco ainda é silêncio. São donos do teu corpo, do seu gosto e mente. Controlam tudo e todos falam subliminamente. E não fique, não diga, não pense, não ligue, não brigue, dispense, não vingue. Só siga minha sagra, sou dono do rio. E você é meu lango-lango. Sem um mango, sem um puto. São mais de mil corruptos. Insurto, insultos, metade de nós putos. Nas casas, os cultos, domínio absoluto. São vultos com vultos, só controlando lutos. Nesse xadrez, só realeza vai onde quiser. E os peão, coitado, morre no conto de fada. Só dá um cheque, todos em cheque. Anula o cheque, que desse caixa dois não vai te sobrar nada. Abre o olho, João, nem pisca. Vê se não cisca, que num segundo os cara te fisga na isca. E se cair no conto que eles forja, perdemos mais um pra essa corja. Soltem suas amarras, mostrem suas caras. O que eles querem é nossa vida em declive. Soltem suas amarras, mostrem suas caras. Erga a cabeça, foi assim que me mantive. Soltem suas amarras, mostrem suas caras. Pelos que foram, mas em nós ainda vive. Não tem mais boi pra esses ganso. Eu só descanso quando o meu povo for livre.